lembrar-me daquele momento, dessa hora em que o mundo caiu sobre mim e uma história de amor transformou-se em tormento. Quando sem mais nem menos decides partir e hoje queres de novo o que restou de mim. Como ainda sou louco por ti, digo sim. Eu arrisco no jogo, só te peço assim. Não me fazes chorar outra vez. Essa noite para mim foi demais. Acordar e ficar. Esse dia deixou-me no fim. Procurar-te depois do prazer de sentir que estou sem ti. Sem ti. Sem ti. Sem ti. Sem ti. A paixão e por outro a dor. Por enquanto é a mágoa que ganha cá dentro. Ainda não entendo o fim do teu amor. E hoje queres de novo um pedaço de mim. Como ainda sou louco por ti, digo sim. Ponho outra mão no fogo, só te peço assim. Oh, não me fazes chorar outra vez. Essa noite para mim foi demais. Acordar e ficar a saber que te vais. Não me fazes chorar outra vez. Esse dia deixou. Esse dia deixou-me no fim. Procurar-te depois do prazer e sentir. Sou eu, não me vejo.

Deste corpo a corpo que contigo vivi.